ZYH 592, 860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Fortaleza, clube de glória e tradição. Loja Amor Eterno, produtos oficiais e licenciados do Fortaleza, artigos e souvenirs, vendas de ingresso antecipado para os Jogos do Leão. Loja Amor Eterno, rua Senador Pompeu, número 814, loja 45 no centro, no Shopping dos Fabricantes 2, fone 3212-0715, administração Elton e Rafinha. Tua turma da mente é sensacional, salve o tricolor de ar. Atenção! O programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Alô, Cidade! Em todo lugar tem sempre um rádio ligado na cidade. Alô, Cidade! Rádio Cidade! Aumente o volume e a sua torcida. Começa agora! Futebol na Cidade. De segunda a sexta, na Cidade AM 860, os assuntos mais importantes e que fazem a diferença no seu dia a dia são apresentados e debatidos no Antenas e Rotativas. Antenas e Rotativas, o programa de maior credibilidade do rádio cearense. Apresentação, Dr. Cid Carvalho. Participação de especialistas e convidados especiais. Antenas e Rotativas. Começa ao meio-dia e 5, logo após a crônica Doa Quem Doer. Aqui na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Cidade AM 860, a rádio que valoriza a informação 24 horas por dia. 24 horas por dia. Conteúdos produzidos e apresentados por quem tem compromisso com a verdade. Cidade AM 860, programação diversificada e voltada especialmente para você. Vale a pena estar ligado na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Sábado, 10:30 da manhã, tem Esporte Record na tela da Record TV. É hora de colocar o Cariocão e o Paulistão em jogo e debater os dois maiores estaduais do país. Os principais lances, os resultados da rodada, analisados de forma clara, objetiva e com muito bom humor. Não perca o programa esportivo da Record TV, sábado 10:30 da manhã. Esporte Record. Assista na TV Cidade, canal 8.1, emissora Record TV, no Ceará. ZYH 592, 860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Cidade, a tradição do futebol. Na hora de decorar a sua festa ou evento, lembre-se, Balão Arte Latex tem as melhores cores, tamanhos e modelos. Balão Arte Latex, você encontra nas melhores lojas do país, sempre em destaque. Balão é qualidade, balão é encantamento, balão é formato, balão é cor, balão é Arte Latex. Você é atacadista e lojista, entre em contato com nosso representante Marinho pelos fones 085-3225-4363 ou pelo 99909-1618. Balão é Arte Latex. Mercadão dos Parafusos. Parafusos, porcas, arruelas, barras roscadas, rebites, ferragens em geral. Localizado na Avenida Bezerra de Menezes, número 496, no bairro Farias Brito. Telefone 3099-0727. Mercadão dos Parafusos. Administração Paulo e Josi. Mercadão dos Parafusos, a loja da família cearense. DN Placas Solares, energia limpa e sustentável. Faça seu orçamento sem compromisso. Contatos através dos números 99855-0591 ou 98158-5007. Eu falei DN Placas Solares, energia limpa e sustentável, Rua Dom Joaquim de Melo, 316, no Parque Araxá. A administração é do Neto Holanda. Primos Motopeças, facilidade e o menor preço. Primos Motopeças, nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças, Rua Campina Verde, número 700, bairro Jari, Maracanaú. Sejam todos bem-vindos à melhor churrascaria da cidade dos funcionários. Picanha do Irami. Na semana, você desfruta do melhor self-service de Fortaleza, sempre com uma seleção de misturas. E para quem gosta de um prato à la carte, temos uma picanha argentina e também australiana. E aos sábados, temos os pratos regionais. Panelada, buchada, mão de vaca e muito mais. Tudo no self-service. E para completar sua semana, você precisa conhecer as nossas pizzas. São 50 sabores para você se deliciar. Picanha do Irami, com estacionamento para mais de 40 veículos. Rua Júlio Lima, 485, Cidade dos Funcionários. Fone 3279-7000. Nacional Service, soluções para cozinha profissional, fornos, refrigeração e aquecimento. Rapidez e qualidade no serviço. Trabalhamos com manutenção corretiva e preventiva para cozinhas industriais e profissionais. 10 anos no mercado, orçamento inteiramente grátis. Ligue para o amigo Clayton no número 99974-2113. Na Autopeças Padre Cícero, você encontra tudo para motos e carros de passeio, utilitários, caminhões e ônibus, nacionais e importados. A Autopeças Padre Cícero também tem o mais completo estoque de peças para ar-condicionado, baterias Bosch, tintas e ferramentas para oficinas. E sempre com os melhores preços e condições de pagamento. Ligue agora! 3499-9000. Autopeças Padre Cícero. Tudo num só lugar. Conheça Sabor Nobre Conceito, a loja de Fortaleza com as mais variadas opções de peixes e mariscos de qualidade. Vendemos no varejo e atacado, atendimento personalizado. Nossos produtos e serviços atendem a todas as exigências sanitárias. Aguardamos sua visita, Rua 8 de Setembro, 171 Barjota. E olha só, esse ano tem muita cara nova no Vozão, hein? Tem o Klaus, tem o Bruno Pacheco, o Rogério, o Vinícius, seu Francisco. Hein? Seu Francisco? É, tem muita cara nova no Vozão e você pode ser a próxima. O seu Francisco já fez o sócio dele. E você, vai fazer o seu quando? Acesse sóciovozão.com ou vá até uma de nossas lojas e seja o mais novo sócio do Ceará Sporting Clube. Panificadora Pamil, doces, salgados, tortas e pães quentinhos. E diariamente sopas variadas e self-service. Panificadora Pamil, aceita cartões Visa, Master e American Express e conta com entrega a domicílio. Panificadora Pamil, Rua Padre Cícero, número 750, no Parque Araxá. Administração, dois irmãos, Técio Luiz e Alan Pinheiro.